Ouça Lúcio CDs. Sua gravação é luxuosa. E aí, Cachota? Se você fosse por mim, não estaria chorando esse pranto que em seu rosto rola. Se você fosse por mim, DJ Tom, ainda estava ao meu lado vivendo momentos de amor. Uhul! Todo meu carinho. Obrigado, meu compadre Josias. Me entreguei ao... E a gente chega nesse naipe aqui no KJ. Feliz. Alô, o sedutor tá na área, meu irmão. Você brincou com os meus sentimentos e depois partiu. Máximo. E agora vem você querendo que eu lhe aceite outra vez. Pra você novamente me fazer de trouxa como você fez. Mas agora não. Agora não. Agora não. Meu corpo está fechado e você não entra em meu coração. DJ Tom, só pra recordar, meu irmão. Não estaria chorando esse pranto que em seu rosto rola. Meu amigo Rafael do Onix, está aqui com a gente, ele também. O seu cunhado, ainda estava sua esposa hoje vendo, viajando vendo, no mundo das recordações. Oh, Rafael! Meu carinho, lhe entreguei ao pensar que você. Meu parceiro Kekeu! Feliz. E as megas tops também são aqui! Enganei. E a dona Paula! Você brincou com os meus sentimentos. E as Najas voltaram. Depois partiu. E aí, Joelson? Agora vem você querendo que eu lhe aceite outra vez. Pra você novamente me fazer de trouxa como você fez. Máximo. Mas agora não. DJ Tom, só pra recordar, Cachota. Só você não entende o quanto eu te quero. Só você não entende a razão desse amor. E amigo Guilherme, sua esposa, está aqui com a gente. Um abraço, fã do Tom. Prende, um abraço aqui do homem do Alô. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Alô, Felipe! O amor que eu sinto. Parceiro Kaique, tá na área. É, um abraço. Um abraço à equipe, os amigos do Copo. Amei assim. E por amigo Diego Macedo, feliz, aqui também com a gente, o Juan. Eu quero que você, junto aí com o Gordinho Henrique, me corresponda. E toda a galera. Esse amor. Como é que é? Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Alô? Eu te amo. Não tenho motivos pra esconder. E eu? Eu te amo. E pro mundo inteiro eu vou gritar, vou gritar. DJ Tom! E você? Você tem algo especial que me prende, me domina. Só você eu vou amar. Sincero, eu jamais amei assim e por isso estou feliz. E amigo Zílio, Letícia, o novo casal da carroça. Me corresponda nesse amor. E olha, gente, temos aqui o nosso curral do Diel. Já que ao lado. E você já pode passar aqui, adquirir o seu copo, a sua taça, a sua camisa. Não tenho motivos pra. Tudo pai d'égua, tudo pai d'égua. Eu te amo. Alô! Luxuosa Carroça da Saudade. Detonando aquela saudade no casota, papai. Meu amor, me ouça, por favor. Luxuosa Carroça da Saudade. Eu quero pedir pra você voltar pra mim. Máximo. Não vá me dizer que já me é. Meu amigo Renato do Tacacá do Renato. Um abraço pra você. Vai se acabar. Também meu parceiro Átila, o Velha Guarda. Vem pra mim. Tá um a um, Átila. Vou me fazer feliz. Vou me mostrar que posso ser o amor que você sempre quis. Olha aqui, chegou o Marcelo Henrique. Pra mim. O nosso grande parceiro patrão, Velhinho. Vou o WR Lanche tá na área. Vou ser o amor que você sempre quis. Deixe de orgulho e me aceite assim como sou. Deixe de orgulho e me aceite assim como sou. Meu amor, me ouça por favor. DJ Everton! Isso aqui com a gente também, um abraço. Eu o homem que comanda a caixa preta do Frangília. E o baú de luxo também, né, Everton? Não vá me dizer que já me esqueceu. Um grande amor. Júlio Digital assessorando o Wellington Frangília. Dá 1-0 pra ele. 1-0. Vou me fazer feliz. Passou uma temporada afastado e ele já voltou, voltando com 1-0. Vem pra mim, vou me fazer feliz. Inaugurando o seu carro novo. Seu amor, a sua Paraty. Deixe de orgulho e me aceite assim como. Aqui está a superação em aparelhagem. A Carroça da Saudade. Não demores mais, venha correr. Amigo Silva da Marambaia, ele só chega estressado. Cadê a morena pra acalmar os nervos dele? Não sou importante, já, já. Eu pensei. Mas meu coração tem muito amor pra dar. Olhe bem ao seu redor que você vai entender o meu valor. Aqui está a superação em aparelhagem. A Carroça da Saudade. A emoção de uma magnífica viagem ao mundo das recordações. Eu te convidava pra ver matinê e você nem goza dizendo que sim. E aí, Romário? E aí, que me sem limite? Alô, tá aí? Corria pra casa pra me arrumar. Isolete. Sonhando provar o teu bem. Uhul! Ficava esperando a hora. Meu amigo Cabinho do Rock. Correndo de na área. Era Cabinho. O filme era triste sem ter você. Braços, aquela canção me fez perceber. Você vive em tudo que faço. Rodolfo dos Balões. Você está aqui com a gente. Me dizia que sim. É o único. Pra mim, fazia mil planos. E a equipe Carroça é festa. Querendo você. Só todo mundo por aqui, o Bandeirão também. Você deixou. Cadê aquele. O Bandeirão. Preciso. Hein, Hudson? Novamente. Dia 9, eles lançam o seu Bandeirão. Apareceu. E tudo pra nós não deu certo. Aquela canção me fez perceber. Preciso ter você por perto. DJ Tom Máximo, o showman da saudade no Pará. Agora é mais luxuoso em suas apresentações. Saudade, cachorra! Se tenho você nos meus braços, sou forte demais, sou de aço, e sei te levar por caminhos de amor e prazer. Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. Se você não tem compromisso, bora, Guilherme! Se tem, mas não liga pra isso, e gosta de curtir a vida sem nada temer. Se você quiser, pode vir. Eu vou com você dividir. Nos beijos, desejos tão loucos que vão nos induzir. Já tem CD aí do Josias. Tem CD do Frangília, do Toninho. Aqui com Lúcio Campos. E abrigo. Na cidade. Lúcio Campos. Na cidade. Vem, vem, vem, vem. Busca tá na área, meu irmão. É verdade. Deixa eu abraçar aí ao meu compadre Paulinho. Ainda há pouco tava numa live aqui com o Tomásio. E ele já está aqui junto com o Átila e toda a galera. Pois é, né? É do Cavanhaque. Vem. Aí na brecha. Eu vou lhe mostrar. Amigo David, o Mesquita, toda a galera estão ali. Também, alô, alô! Um abraço aqui do Tom! DJ Angino também! Um abraço aqui do Tom! Olha aí, André! Olha onde a tua mãe tá! Deixe-me enrosque e me lace. Faça de mim tudo aquilo que você pensar. Eu quero seu chefe. Tá vendo aí? Vou me sufocar na sua boca. Deu S nele. Viver pro que der e vier. E ser pra você tudo isso, se você quiser. Chama, chama, chama que ele vem. Vem amor, vem assim. Carroça da Saudade, a nobreza que vem nos campos do Marajó. DJ Tom, DJ Tom. Vem amor, venha me fazer sorrir. Olha amor, eu estou chorando aqui. Meu amigo Castelinho tá na área. De você. Um abraço pra você, Castelinho. É grande a solidão. Oi. Venha socorrer o meu coração. passa. E aí, Camila Show? Escute, por favor, preciso de você. Venha, meu bem, mais depressa, senão vou morrer de amor. DJ Marcelo Saudade tá na área. Um abraço pra você, garoto. E toda a galera aí da Moto Bike tá aqui com a gente. Vem, amor. Saudade. Venha me fazer sorrir. E aí, Renato? Olha, amor, eu estou chorando aqui de você. É grande a solidão. Olha o Moisés, rapaz. Socorrer o meu coração. E aí, Moisés? O coração tá na área. Tá desde ontem no Mais Pólvora, né, Moisés? Preciso de você. Saudade. Venha, meu bem, mais depressa, senão vou morrer de amor. Saudade assim, papai! Já não dá mais pra ficar. Alô! Do jeito que a gente está. Você pra lá, eu pra cá. E só me procura na hora H. DJ Tom. Será que você não tem no peito um coração? Você me chama de bem. Nosso amigo Kaique, nosso patrãozinho Kaique, Frigínia. Tá na mão. O homem do gelo, vem meu aqui com a gente. Bora, Kaique! Estou cheio, cheio de tanto esperar. Vem meu amor, vem pra cá. Eu já estou cheio, cheio de amor pra te dar. Vem meu amor, vem pra cá. Eu já estou cheio, cheio de tanto esperar. Vem meu amor. Aí, digital. Eu já estou. Já partiu e cuí? Cheio de amor pra te dar. 80 conta diária, meu amigo. Ai. DJ Tom. Meu amigo Carlinho da oficina do Carlinho. Ele é patrão. Do jeito que a gente está. E aí, meu sargento? Você pra lá, eu pra cá. E só me procura na hora H. Será que você não tem no peito um coração? Você me chama de bem, me usa, abusa e me deixa na mão. Vem, meu amor, vem pra cá. Eu já estou cheio, cheio de tanto esperar. Vem, meu amor, vem pra cá. Eu já estou cheio, cheio de amor pra te dar. Vem, meu amor, vem pra cá. A carroça toca, encanta, relembra e te faz transformar aquele momento em um momento único e inesquecível. DJ Tom, detonando todas. Deixa comigo. Você nasceu da união. Lúcio CDs, aqui é experiência na gravação. Esse eu tiro o chapéu. Um pedido nosso. Você vem, pode ficar nosso amor. É igual da música, né, cara? Encheu nosso lar com perfume de flor. E amigo amarelo, tá na área. Aninha, e aí, amarelo? Você é o nosso amor. O que é que ela é? És a nossa canção. Como é que é, hein? E onde quer que eu vá, estarás sempre em meu coração. O nome dela? Hana. Hana. E aí, cachorro? Você aprendi ter um amor sem fim. Ana, uou, uou, uou, segunda do Retiro aqui do Casota 007 da Fisson e o DJ Dinho. É, vai ser pai d'égua. E olha o bingão solidário para a amiga Jura. Sábado. É sábado, viu? Aqui no KJ. Vai ser pai d'égua. E o valor da cartela é 10 reais. DJ Rafa convidado. Aqui na piscina. É verdade. Oi! E onde quer que eu vá, estarás sempre em meu coração. Hana, oh, oh, oh, Hana. Alô! Sinto, eu me acho. Eu sou forte, real, sou maior. Você é a mistura de amor e desejo, a doçura gostosa de um beijo, a quentura de nós. Deixa eu falar aí da Nani Deua de Prêmios. A Nani Deua de Prêmios também fechado com o chute certo e também fechado com o homem do alô. Não lhe deu de prêmios no telão da carroça. Eu sei que é infinito nosso amor. A nossa vida é uma flor, que amor em forma de canção. E amanhã, pela parte do dia, a carroça da saudade do Banclévia. Festa dos comerciários. E você não pode perder, viu? Lá no Banclévia. Alô! E dia 9 de novembro, a dona da noite chega! Vem, amor, vem sentir meu calor, meu abraço. Com você me sinto, eu me acho. Eu sou forte, real, sou maior. Você é a mistura de amor e desejo, a doçura gostosa. E amigo Rodolfo dos Balões junto, mistura de nosso suor. Altílio, do coqueiro, aqui na carroça. Você me traz inspiração, em cada verso uma emoção. Tenho você dentro do coração. Eu sei. E a Britney da carroça. Nosso amor, a nossa vida é uma flor, e amor em forma de canção. Meu bem, você me traz inspiração. Alô! Lúcio CD. Experiência na gravação. Esse eu tiro o chapéu. A carroça da saudade. What? Guarde com muito carinho as flores que eu mandei. A carroça da saudade. Em a nobreza. Tá escrito o quanto eu te amei. Apesar de você ter me feito o que fez, meu benzinho. Vamos salvar nosso amor mais uma vez. Búfalo do Marajó. Salve o nosso amor, salve o nosso amor, querida. Salve o nosso amor, salve a nossa vida. Salve o nosso amor, salve o nosso amor, querida. Salve o nosso amor. Salve o nosso amor, salve a nossa vida. Tudo que na vida eu fiz foi pensando em você. Uhul! Te amo. saudade aqui no Casota. Hoje a saudade me mata a todo momento. A tua ausência machuca o meu coração. Sem você minha vida já não tem mais sentido. Os bons momentos vividos ficaram na recordação. São marcas de um tempo perdido, de uma paixão. Os bons momentos vividos ficaram na recordação. São marcas de um tempo perdido, de uma paixão. Minha vida não tinha sentido algum para se viver. De repente surgiu em minha frente você pra me convencer que a vida... O casal viajante, a Neide e o Diniz. Está aqui comigo, um abraço do Tom. Distante, alô! Mas eu faço questão de ficar com você todo instante. Bora, bora recordar! Anjo bom que apareceu na minha vida. Anjo bom que me mostrou uma saída. Anjo bom que apareceu na minha vida. Parceiro de Guilherme, aquele que é roça, bora Gino! Uma saída de acabar de vez com a minha solidão. Anjo bom vai ficar para sempre no meu coração. De acabar de vez com a minha solidão. Aí, Nidito, toca mais uma na carroça! Direto dos Campos Marajoara para o mundo, a luxuosa Carroça da Saudade chegou. Como é que é? Eu só queria ter você pra mim, mesmo assim, como você é. Não importa o que os outros irão dizer, eu quero você. Abraço aí o nosso amigo Jorge, o melhor churrasco da Sacramento. E você isso aqui com a gente. Alô, Jorge! E você amou. Oi! Pra sobreviver. Nada me importa, eu já lhe amei. Tudo isso eu sei, eu amo você. Um dia eu consigo ser feliz. Como é que é? E fazer os teus desejos, cobrir-te com meus beijos e ser muito feliz. Aí com todo carinho, nosso parceiro Alex, o Alex da Game Cell, está aqui com a gente, esse é parceirão. Aí Alex da Game Cell, oh! Cell, oh! Alô! Queria estar contigo. Você é considerado aqui na carroça. É o do Efro, Gira. Ser feliz. Alex da Game Cell. É o nome da emoção. Os teus desejos, cobri-te com meus beijos. Ali de jeito, toca mais uma na carroça. Caçota, tá daquele jeito. E o Tom Máximo gosta de tocar desse jeito pros seguidores do Sassio. Thank you. aqui no salão, meu Deus. Vou cuidar mais um pouco de mim, procurar esquecer o ruim. O que eu quero é viver, viver a vida. E a galera do Café da Fernanda, o melhor café da pedreira, viu? Viver a vida. Aí, gato, vamos lá nesse café. Diz que tem um pão lá que ela faz caseiro. Meu irmão, pelo amor de Deus. E aí, Zolete? Ela quer pressão. Aqui com a gente, um abraço. Ele é amigo do Quirinho da Music. É verdade. Music diz que o Tom Máximo tá com a coleção da Music. E a galera da Digital Print. E diz fechado com o homem do alô. Alô. Tudo que eu sei dizer, o que sinto por você é muito mais que amor. Paixão, desejo, loucura, heterogênea mistura, mistura que deu certo. Dizer porque te quero assim é falar coisas que temos em comum. Já já eu chamo outro. Meu sol de verão, minha água, meu ar. E aí, velhinho? Lua do sertão. Amigo velhinho do WR Lanche, tá na área. Um abraço. Meu sol de verão. E aí, Pablo? Cadê a parada? Minha água, meu ar. Te amar só no baú de luxo. Amigo Romário, o Sem Limite, o seu Mali. Um abraço aqui do Tom. E detalhe que o Sem Limites agora tem um novo administrador. A Cítia caiu na brecha. Tá muito pra frente. Usando aquele sapato, né? A gente às vezes discute como todo casal normal, mas sempre fala. Tá usando o sapato do palhaço, né? Não existe casal perfeito, a gente sabe que tem. Que nem isso aí, Thay. Os defeitos superáveis. What? Dizer por que te quero assim é falar também do teu amor. As coisas que temos em comum nem dá pra enumerar. Meu sol de verão, minha água, meu ar, meu luar do sertão. Eu nasci pra te amar. Alô! Meu sol de verão, minha água, meu ar, meu luar do sertão. Eu nasci pra. Superação e aparelhagem. A Carroça da Saudade. A emoção de uma magnífica viagem ao mundo das recordações. Pensa numa música. Outro dia eu sozinho na praça. Só pra recordar. Vi você correndo pra me abraçar. DJ Tom. Nunca imaginei que naquele dia fosse acontecer o que eu mais queria. E o que que aconteceu, hein? Você abriu o seu coração. E aí, Carlinho? Dizendo amor, quero seu perdão. Agora o que eu quero é recomeçar. O que passou, passou, não vou mais ligar. Volte para mim e vamos amar. O Quarteto Animal formado. DJs Tom Máximo, Wellington Franjinha, Toninho e Josias. Abraço aí a Letícia Love, Pique de Esmalteria. Estética é só ligar. Você abriu o seu coração. Dizendo amor, quero seu perdão. Abraço aí, Alex. E a Leila. Da Elo. Tá na área. Agora o que eu. E as Megastop! O que passou, passou. Não vou mais ligar. Volte para mim e vamos amar. Alô! E aí, Guilherme? Tudo acabou entre nós, mas não te esqueci. E a galera aí do Nova Dimensão, ainda já aqui comigo, um abraço! E sim, amigo Márcio! E Elza Juliana! Confesso, Isa, DJ Wellington, o gerente Max da galera do Mega Real. E começar tudo outra vez. DJ Tom, eu sei que você. Esse é o garçom. Traz cerveja aqui pro Guilherme, urgente. Eu sei que você ainda não me esqueceu. E aí, boneco da Marizinha? Sinto que erramos demais. E a professora qualificada? E aí, Renan? Porque o amor entre nós ainda. Já vão tirar o bandeirão? Eu, vem amor, vamos recomeçar. Amanhã é feriado, pai. Foi só um engano. Vamos voltar. Não dá nem dormir ainda, né, Jonas? Sem você, eu sou muito sozinho. E o Alexandre já avisa. No nosso dia 16 é Curuçá. E não vamos. Festival do Marisco. Parar. Tudo por conta dele. Mulher Maravilha tá na área. Oi! Eu sei que você também pensa em mim. Tom, tom, tom. Eu sei que você ainda não me esqueceu. Sinto que erramos demais. E as Najas estão de volta. Elas voltaram. Porque o amor entre nós ainda não morreu. Amor, vamos recomeçar. Foi só um engano. Vamos voltar. Sem você, eu sou muito sozinho. Volta pro nosso ninho. Alô! E vamos mais separar. Mais uma dor! somos três, eu e você e a felicidade. Agora somos dois, eu e a saudade. Nosso lar era de paz e harmonia. E amigo Toninho dos parceiros, está aqui comigo, um abraço. Um dia apareceu alguém, acabando a nossa amizade. A culpa é toda sua, de entregar-se com todo ardor. Nosso amigo Rover, da conveniência, olha a barba, destruindo o nosso amor. Está aqui com a gente. Eu hoje vivo bebendo, recordando tudo que fiz. Na vida vou esquecendo o meu passado feliz. E aí, canhoto? Meu compadre, sexta-feira, sexta-feira, Carroça e Cineral no Caribe Show, o Halloween, sábado. Sábado, São Caetano de Odivelas. Eu e você e a felicidade. Vou comer muito peixe. Agora somos dois. Domingo, eu e a Via Show. Nosso lar era de segunda harmonia. Vivíamos na Via Show, cidade. Vale do Real. Um dia apareceu alguém. Terça, acabando a nossa amizade. Barcarena City. A culpa é toda sua, de entregar-se com todo ardor. Aí na quarta, Sori de novo. Para um alguém da rua, destruindo o maestro, nosso amor. Eu hoje vivo bebendo, recordando tudo que fiz. Aí, maestro. Na vida vou esquecendo, ai, o meu passado feliz. Oi, somos. Ontem éramos três, eu e você e a felicidade. Agora somos dois, eu e a saudade. E o aniversário tá chegando! Está chegando o maior aniversário de todos os tempos. Aniversário da empresa Carroça da Saudade. E com o lançamento do seu novo visual. É dia 9 de novembro, sábado, na Via Show. Via Show. Participação da Kombi da Saudade. Início 20 horas. Ingressos R$5 até as 23 horas. Carteirinha liberada de todas as aparelhagens até a meia-noite. Compartilhe o Fly e retire seu ingresso no dia do evento, das 15 às 18 horas. Venha conhecer de perto a dona da noite. Ele está chegando! Alô! Un jour, moi quand je t'ai dit, assis, la place à victoire, m'a dit, t'as été capella, dis-moi, c'est quoi 5 avant? Un jour, moi contre Titine. Bora velhinho, bora velhinho. La place, la victoire. Meu amigo velhinho do WR Lanche, papai. E dis-moi, c'est pas 5 avant. Já já vou esquentar. Que dis moi comme mes poissons à la. Je vais vous esquentar. Avez connaître comme mes poissons à la. Yé yé Atila. Que dis moi comme mes poissons à la. Meu amigo Cavanec. Junto com o compadre Paulinho. Aula. E as professoras. Mes poissons à la. Avez connaître mes poissons à la. Alô, cabeção. Já já o pendrive. Aula. O padre Paulinho, que semana passada dormiu lá em casa, acordou desesperado. E lá faz um calor, né, compadre Paulinho? Minha amiga Leca, já vendendo as camisas, bonés. Aí no curral do Diego. Tá vendendo tudo aí, ó. Tá liberado, viu, Pantera? Você que nos joga pra chamar atenção. Conheço, meu povo. Meu amigo Damião da Marambaia. Um abraço! Oi! Incrévia! It is time for love. I'm in good prime. I have plenty of. I'm ready for romancing, girl. I have a lot in store. Come on, little darling, tell me what you're waiting for. Já saiu o David, Diego Mesquito, Alan. Amigo Alão sedutor! É sedutor! Ciro de Coraci é nós, papai! Ciro de Coraci, ele já falou que vai ter um mesão, altas comidas típicas, frutas variadas, e o Tom Máximo tocando ao vivo lá na frente da casa dele. Amor pra ti, meu irmão! Claro, aquela picanha. No caqueado. Just a little bit of love. Little bit of love. Just a little bit of love. Depois de uma canelada na alça viária. Ai, digital, só tu mesmo. Deixa a Camila show, tá meio zuruó. O que tá acontecendo, hein, neném? Será que ela já brigou? Se separou? É que vem isso aí, viu? All they do is abla, abla. Por Henrique! Shop, shop. E ele é patrimônio. É o nome da emoção. Fala, Toninho! E a Mulher Maravilha? Alô? Sim, sim, sim. Aham. Meu amigo Nathan. Toda a galera. Não acredito. Mas não é o... O nunca esquece, né? Pois é, né? Quem é que tá? Eu sei, velho. Nossa Senhora. Leandro Paixão. Bora, Leandro. E a Sandrinha? Cadê a Sandrinha? Cadê o babuíno? Meu amigo Meia Telha do S. Coelho. Um abraço pra você. Saudade no Pará, o DJ que deu o seu alô para todo o Brasil. Alô! Cachota! Tá na hora do Tom Máximo botar mais pólvora nesse salão e eu quero começar esse ó! Bigodinho, como é que tá aí? Só você curtindo o som do tremendão. Só vou dançar com meu amor pra conquistar seu coração. Meu bem, eu quero só você curtindo o som do tremendão. Só vou dançar com meu amor pra conquistar seu coração. Ouça essa canção agora vai tocar. Já já o baú. Viajar no som do tremendão do Pirambá. E o maestro Toninho detonar com emoção. Já tá articulando. Fazendo a alegria do povão. Porque o Tupinambá é o melhor som do Pará. É um show de som. É um show de som. É o tremendão do DJ Tom detonando todas. Meu bem, sonhei que a gente tava numa ilha, se amando numa praia vazia. E aí, Alexa? Depois se amava na beira do mar. Ele tá falando essa sequência aí. Meu bem, ele dá muito valor nessa sequência aí, meu irmão. Já já vou puxar aquelas, Alexei! Você não estava para me amar, me amar. E aí, meu bem? Meu bem, meu bem. Sonhei que a gente. E aí, canhoto, cadê a patroa? Se amando no mar, vazia. Depois se amava na beira do mar, do mar. Meu bem, e quando eu acordei foi uma agonia. Olhei pro lado, a cama tão vazia. Você não estava para me amar. Me amar. E você vai. Vou te procurar. Quero te encontrar. Para esse sonho, meu bem, realizar. Vou te procurar. Quero te encontrar. Para esse sonho, meu bem, o seu amor, Luilani, abraço. DJ Tom, botando o povo pra dançar. Vamos dançar assim no Cajota. Às vezes eu te acho tão complicada. Não consigo entender o que nos afasta e só aumenta a dor. De um coração que nunca sofre pra ter. Meu amigo velhinho do WR Lanche, seu já tá na área. Já tá na área, homem. Imaginando já tá na área, homem. Está pensando em pois quero que saibas que em ti não paro de pensar. Dom, dom, dom, dom, dom. Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens. Não me deixa, meu bem, não me ilude. Vem me abraçar, aquece meu coração. Não me deixa nessa solidão. E acende o fogo dessa paixão. Quero te amar, conforta essa emoção. Porque de repente você me disse um adeus. De repente você em minutos me deixou tão só. Como é que é? Não sei porquê. E o que é que ela fez? Me magoou meu coração. A mãe do Henrique mais pólvora ela quer, meu irmão. E me ai, deixou ai, tão triste ai, assim ai, sem ter ai, você. Segura. Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu, uhul! Me perdoe, eu te prometo que aconteceu. Vamos virar a situação entre você e o melhor. Quero ver cantar, quero ver cantar pra mim. Quero ver sorrir, quero ver sorrir assim. Quero ver cantar, quero ver cantar pra mim. Quero ver sorrir, quero ver sorrir assim. Xalalalalalala, xalalalalalala, xalalalalalala. Xalalalalalala, xalalalalalala. Fala, meu amigo Diego Macedo! Sua felicidade. O nosso grande parceiro, o nosso grande patrãozinho, Kaique. Esse querer. Esse aqui, é verdade. Já já, ele vai liberar um vale aqui pros DJs. É verdade. É. Jeito de viver. Desculpa, é o advogado, o homem que mexe com todas as cagadas. É o homem que ajeita. E aí, meu compadre? Quero ver cantar, quero ver cantar pra mim. Quero ver sorrir, quero ver sorrir assim. Quero ver cantar, quero ver cantar pra mim. Quero ver sorrir, quero ver sorrir assim. O compadre que ficou aqui da minha sogra. E aí? Sua felicidade me deixa tão feliz. Esse querer tão puro, tudo que eu sempre quis. Quis pra mim e pra você o nosso jeito de viver. Quis pra mim e pra você o nosso jeito de viver. Gosta de pele com pele, cuidado, hein? Só vou pra cama se for com a mesinha. Só vou pra cama. Regina, joga descalço, né? Só vou pra cama se for de camisinha. Só vou pra cama se for de camisinha. E aí? Só por amor eu não posso ir, porque a vida não é assim, não. Temos que pensar muito em nós dois e na nossa paixão. Só por amor eu não posso ir. Oi. E a vida não é assim, não. Temos que pensar muito em nós dois e na nossa. E o maestro, hein? Só vou pra cama se for de camisinha. Só vou pra cama. Ei, Lúcio, o maestro se for de quando dá aquele ataque daquela coceira. Se for de camisinha. Ei, maestro, coloca a camisinha. só por amor eu não posso ir, porque a vida não é. E aí, gato? Temos que pensar muito em nós dois e na nossa. Calma, parceira. Tira-se o brilho dos olhos dele. Porque a vida não é assim, não. Temos que pensar muito em nós dois e na nossa paixão. Só vou pra cama. Só vou pra cama. Só vou pra cama. Só vou pra cama. Quero ter seu olhar, que só falta me falar. Alô! A vontade de estar junto a mim, o desejo de me agarrar, o amor sem fim. Sonho se realizar. Quero ter seu olhar, que só falta me falar. Bora sem limites. A vontade de estar junto a mim. Bora me de carroça é festa. O desejo de me agarrar. E aí, Kekê? E as megastops? Bora pra cima, bora pra cima. Mas o seu desprezo me tortura demais. Não consigo viver desse jeito. As horas que passo sem você, penso que vou te perder. Mas o seu desprezo me tortura demais. Não consigo viver desse jeito. As horas que passo sem você, penso que vou te perder. Você me deu o desprezo, posso merecer. O dia o mesmo desprezo voltará para você. Você me deu o desprezo, posso merecer. Um dia mesmo desprezo voltará. Carroça da Saudade, o show que vai ficar marcado pra sempre em sua mente.